chama Cassiano Júnior Play. Portal do Arrocha. Chega, manhinha. É essa aqui, né? É essa aqui, minha rainha. Chama, que chama. Essa aqui, vai, é. Agora já é tarde pra falar de arrependimento por vocês. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora foi você. Vai agora, vai! Edinalva, chama! A culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Joga de no play e chama Edinalva. A culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar? Um batidão de no play, batidão e chama, vá! Ei! Chama e chama, vai Edinalva, você. Edinalva tá retada, viu? Chama. Tá certo. Agora já é tarde pra falar de arrependimento por você, só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora foi você. Chama, Edinalva. Edinalva, chama. Ei, a culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Chama, sax. Edinalva, ei, chama. E saga, e dele. Mas se você tinha em casa, por que foi procurar na rua? Chama aí! Sai! Ei! Chama! Arrasou, vocês viram?